Rádio Reboque. Graças, boa noite. Frente. 3, 5, 2, 0, 3, 9, arrival descend to 5,000 feet, unit 104. 13520, return to 2000 feet, cleared final. ILS, establish or localize. 1000 feet, stop, damage, and departure. Vera, Cruzeiro, chegando a Mário, desça para 5.000 pés, Canadão, na 014. Someone call 3570. 3570, contact 5, 118, 195. 118-1095, 2-0. Hotel Tower, morning, 10-3-5-2-0. Thank you, 5-2-0, morning. 10-8-1-0-1-4. 10-8-1-0, wind Romeu, Mike Yankee Romeu. Boa noite, você é Papa Romeu, Mike Yankee Romeu. Mike Yankee Romeu, senhor, se encontra na posição 2 do parque principal, solicita autorização para a ponte 62, da 12 para 62 do parque principal, autorização para reboque. Cuidado, Mike, que o meu é faixa terra. Grato, na conferência.

Nearby Alpha, report for connect. Or taxi Juliet, you have 10-5-0. Okay. Okay, mission position of 5-0. Charlie 2-0, Juliet is number 2. Understood, Juliet to be number 2, Sun 3520. Zero completo, porque nós fechamos em torno no 8, disse lá, 9 e 5. 95, boa noite, por favor. Solo, muito boa noite. Antes Romeu, informa o término do reboque na posição 62, muito obrigado, boa noite. Já tenho meu gancho. Boa noite, 3170, ação de defesa, visão rápida. 3170, ajuste chatinho turno 0 no 3, os autorizados pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós. Livre, por não no 0, 3170. 170, no 2, no 1. Através do portão 8 ou 9. Se o senhor não tiver visual, mantenha a posição através do portão 8 e aguarde a viatura, ok?